Amado Basílio, o mais amado do Brasil. Confesso, eu sou um homem apaixonado por você, mas alguma coisa em mim está pedindo pra esquecer você. Se falando de amor eu não aceito dividir, se não está feliz comigo, então pra que me iludir? Pode ir, pode ir, é o melhor pra nós dois. Pra que ficar nos torturando, nosso amor se desgastando? Pode ir, sei que não somos perfeitos, mas você não tem o direito de dividir o meu amor. Deixa eu ir te amando, chorando, mas não aceito dividir. Amado Basílio, aqui seu coração não bate, só pane. Pode ir, pra nós dois, pra que ficar nos torturando, nosso amor se desgastando? Pode ir, sei que não somos perfeitos, mas você não tem o direito dividir o meu amor. Vai, eu vou ficar aqui chorando. Vai, por amor deixo ir te amando, chorando. Aceito dividir, não aceito dividir, não aceito dividir.